Era tão estranho te olhar dentro dos olhos e ver na minha frente tudo que eu sempre quis. Eu era diferente dos outros caras de 20 anos. Você era uma chance pra eu ser feliz. Eu era simplesmente mais um cara apaixonado. No seu coração não ia ser ninguém. Mas é exatamente quando a gente tá cansado que o coração distrai, então a sorte vem. Faz assim, te dou meu telefone, você me diz seu nome e a gente então se vê. Não faz assim, não diz que vai ligar e some. Me deixa ser seu homem e venha ser uma mulher pra mim. Deixa ser seu homem e venha ser.